A galera grita fora. Zapata vai para a cobrança. De joelhos dos jogadores do Palmeiras. Aí vem Zapata para a cobrança. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora. Com sofrimento, com angústia, no desespero, mas é campeão. Euler fez o último gol, que moral do Euler.